tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração suplica o teu amor. Eu peço salvação, peço teu perdão agora. Vem me dizer que a dor findou e que a felicidade não demora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora.